infelizmente. O desabafo de. Tem muitas pessoas que podem comprovar o contrário, tá? Muitas pessoas. Só quem divide que o vestiário. O problema é puxar o arquivo de lá de 8 anos pra cá. O arquivo morto. Elas podem achar que diminuiu, né? Mas tem várias histórias do show business, são histórias muito interessantes e muito saborosas, né? Tem uma história de um ator que botou uma cenoura naquele lugar, tem outra história de um outro ator que botou uma vassoura naquele lugar e teve que ir pra Nova York por causa da fama. E tem uma história de um ator muito famoso que dizem que tem o pinto pequeno, um ator carioca, e o nome dele não é Johnny. Tá bem. Polícia prende traficante que fornecia grandes remessas de drogas para Santa Catarina. É o Venderson Lopes. Apelidado de Dourado, mora em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A cidade é vizinha a Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, reduto conhecido de traficantes e foragidos da Justiça do Brasil. Eu li um texto uma vez, quando morre alguém em Pedro Juan Cabaleiro, os caras arrastam pro Brasil. E aí morre o cara no Brasil, eles arrastam pro Pedro Juan. E aí ficam os cadáveres pra um lado e pro outro, no Brasil e Paraguai. Tipo tropa de elite, guerra de estatístico. É um local extremamente perigoso e perto de Ponta Porã. E que é o seguinte, cara, o que acontece hoje... Uma ponta pequenininha. O que acontece hoje lá é que tem uma guerra entre traficantes brasileiros e paraguaios. Guerra mundial, então. É o seguinte, os traficantes brasileiros, eles compravam droga no Paraguai, tá? E aí, acabou que o PCC e Comando Vermelho começaram a comprar terras pra plantar a sua própria droga. E aí os paraguaios não gostaram. Os paraguaios não gostaram porque também encheu de Polícia Federal do Brasil lá. E aí, então, começou se atrapalharam. Só queria falar pro Paraguai que eles já perderam uma guerra pra nós. Deixa eu falar aqui, ó, daquela região ali, a 1.200 quilômetros de Floripa, o Venderson Lopes, o Dourado, fornecia drogas para Santa Catarina. Apesar de não morar no estado, ele teria contato com traficantes locais. Segundo o delegado do DEIC, o Cláudio Monteiro, o Dourado mandava até 100 quilos de cocaína por mês para Santa Catarina. Não é o Dourado do BBB, pessoal. Quem ligou o rádio agora? Pô, não precisava nem falar, né? Pô, aliás... Não, pô, véio, não, cara, não precisava falar. O cara liga o rádio, o Dourado mandava tantos quilos... Não precisava falar. Aliás, agora tu confundiu as pessoas. Então não é o Dourado do BBB. Aliás, falando no Dourado do Big Brother, o cara é padrinho da campanha contra a AIDS de Porto Alegre. O convite foi feito pelo secretário municipal da saúde, o Carlos Henrique Casatelli. E ontem o nome do secretário não da saúde, sei, eu tô colando deveria, mesmo. Deveria. E Carlos Henrique. O Dourado já participou de uma atividade ontem na usina do gasômetro. E quantos quilos ele mandava? Como padrinho. agora deu nó. Mas é isso aí. Ai, sacanagem. É o melhor peixe de comer com arroz. Dourado é muito bom. Dourado. Tá certo. Qual é a medalha mais valorosa? Assim, é a Dourado. Né? De ouro. Se caminhar fizesse bem, o carteiro seria imortal. É Dourado. Vocês estão vendo que eu tô dando uma seguradinha aqui, né? Só pra ver se vem. Puta, vai ver. Aparece em praia com o look Jesus Cristo e exibe pancinha. Tava crucificado? Ele tá sendo crucificado muito. Não, barbudo e cabeludo, cara. Barbudo e gordinho. Ah, né? Visual meio Jim Morrison já na fase putrefata, né? Ah, pois é. 11:21, Sérgio Malandro deixa o hospital no Rio na companhia da irmã. Pegadinha do malandro, velho. Ele ficou uma semana internado por causa de um furúnculo, cara. Meu amigo, Nego Mauro. Furúnculo é grave, cara. Eu já tinha furúnculo. Meu amigo Nego Mauro uma vez veio pra ir Nego pra Nego Mauro da Marta emprego. Manca? É o Nego Nelson. Ah, o Nego Nelson. Nego Mauro veio pedir emprego aqui em Porto Alegre, aí trabalhou vendedor da Barça. Aham, enciclopédia. E aí ele vendeu um dia só. Né? Só um dia. Ele foi lá e era muito pesado pro Nego Mauro. O Nego Mauro bateu em apartamento pra vender a Barça, né? Não dá. Ninguém quer comprar. Hoje é tecnologia. Deco já vendeu um livro. Aí o Nego Mauro ficou duas semanas empregado aqui, acabou o dinheiro dele, roubou um monte de queijo, de Nescau da gente e foi embora. E aí, passa uns 2-3 meses, dia 13 de maio, chega uma correspondência na nossa casa da Barça. né? A gente abre. Parabéns, Mauro dos Santos, pelo seu aniversário hoje, dia 3. Ele trabalhou um dia na e ganhou o parabéns. Isso, não, parabéns. Que legal. A empresa que valorizou o trabalho dele. E aí, que a gente... Ele teve um furúnculo. Eu falei nego mal porque ele tem um furúnculo. Começou com uma espinha nas costas. Aí, esse patou com uma espinha nas costas, dois, depois tava o nego mal. Alguma dessas ilhas da beleza natural do Uruguai nunca virou um furúnculo nas suas costas? Nunca tive. Não? Eu já tive espinhas espetaculares. Mas sim, esse do nariz aí tá pra virar um furúnculo, né? Não, isso aqui, meu nariz já é uma espinha, né, cara? O perigo do furúnculo é ir, né, entrar na rede sanguínea, né? Daí o cara fica muito louco. Aí infecciona. 12h52 com sangue. Decotão, Jéssica Alba é a capa da Vogue italiana. Ela é demais. Adoro. Talvez a grande atriz latina da sua geração. Jéssica Alba. Não é ela que tá solteira agora? Ela não é latina. É claro que é latina. Ela tem aquela carinha. Olha pra cara dela. Jéssica Alba, não é Jéssica Simpson, idiota. O Justin Timberlake acabou com a Jéssica Biel, né? Jéssica Biel. E tá pegando a Mila Kunis. Jéssica Alba. 14h13. Maravilhosa. Neila, Samambaia e Dentinho assumem namoro. A gente já sabia, né? Dentinho, Deus. Você tá com uma samambaia aqui no dentinho. 16h48, Jonatas Faro exibe corpo sarado no Leblon. É o cara que acabou com a Daniela Vinicius. Maravilhoso. Talvez um dos grandes atores da sua geração. Aliás, hoje, da nova geração. Me preocupa muito como essa criança vai ser educada. No blog, Holofote, desculpa, porra, tem uma foto da mãe da Daniela Vinicius. Talvez explique o término da relação. Sabe que o cara falou que ela era muito ciumenta. A Daniela Vinicius é muito ciumenta. Aquela mina tem cara de ser uma mala. Tem cara de ser uma mala. Sabe aquelas malas, a mina mala? Não só de mala. Ela é legal, cara. Ela é gente boa. Ela fuma. Mas ela bebe muito. Puta, ainda por cima fuma. Fuma e bebe. Bela Cordel Encantado, pra fazer uma matéria pro Patrola. Bate e volta, né, Potter? Bate e volta. Como tem gente que fuma nesse meio. É verdade, Magnata. Sabe? Galera fuma mesmo. Olha, ó, atrizes lindas, cara, lindas. E a mais linda de todas estava ali. Eu fui entrevistar ela. Só um pouquinho, deixa eu guardar meu telefone. Ela abriu a bolsa dela, tinha uma carteira de cigarro, me deu um Marlboro vermelho. Qual é o problema, pô? Eu não gosto de álcool. Não, Davi. Tem sim. Davi. Se é muito bonita, eu aceito com cigarro. Nem muito bonita. Não. É desagradável, porque qual é uma das coisas mais legais, mais atraentes numa mulher? O seu cheiro. Não posso falar. O seu cheiro. Né? O cheiro que vem com ela, o perfume da nuca, o perfume do rosto, o perfume da mão, o hálito. Mas aí tu vai chegar perto de uma mulher fedendo a cigarro. Dependendo da mulher, eu chego pertinho e digo, continental sem fio. Continental. Meu tio fumava um cigarro chamado Potro. Esse aí fumava bem. Potro é um coice nos peitos. Eu tenho potro pra vender. Tô com os potro aí. Que mais, Cajé? E agora, questão de 17 minutos. 17 minutos atrás. Não mais do que isso. 4 minutos. Não mais do que isso. 17 minutinhos atrás. Neco é do povo. Mr. P come churrasquinho de xixo em Canoa. Deus o livre! Neco! O Neco que tá indo pra São Paulo, pra São Paulo, né? O Rio. São Paulo. É isso aí. Pô, parabéns ao Mr. P, cara. Tá viajando, cara. Neco é punk. Nós mudamos, Neco. Daqui uns dias ele vai estar no cinema. Tu vai ver, ele vai estar indo no cinema e lendo livro. É o novo Mr. P. O último filme que o Mr. P viu no cinema foi o Náufrago. Não, cara. Eu acho que pode ter sido no mar. Mas era tubarão. Ou orca, a baleia assassina. Por falar nele, a gente tem aqui mais desafios para as frases de Mr. P. É o novo must, é o novo sucesso do programa. Sucesso é sucesso. Sabia disso, Davi? Sucesso. Os ouvintes mandam frases, Davi. Davi, depois sou eu que fico no telefone, Davi. Né, Davi? Não, é que eu vou explicar. Depois sou eu, né, Davi? Calma. Escreve coluninha pra me criticar, Davi. É que o Bernardo hoje meteu um graveto no céu da boca, arrancou um bife do céu da boca. Acredito nisso. Cara. Como é que eles conseguem fazer isso? Essa é a criação de um homem de verdade. Hoje ele se tornou ainda mais homem. Não, aí ele dizia, ele chorava e dizia, por que não passa? Por que não passa? Ah, que doido. Aí eu vou dizer, meu filho, tem que ser até o que demora. E aí ele te mandou uma mensagem texto agora, Bernardo. Pai, a mamãe dele. Mas aí tu botou... Chegasse... O que que devia botar o Metrolar? Devia botar álcool na, no céu da boca. Ah, isso, amigo. Vou fazer isso. Fazer álcool com limão pra desinfetar e aí álcool de cozinha, né? Eu vou fazer isso. Não, álcool com limão já bota uma caipira direto. Um litro de álcool de limão acaba do... Ei, na hora, liga, na hora. Te liga nesse guri aí, guri dorme. Eu comecei com o palito... No céu da boca, foi brabo. Vamos para as frases aqui. O Luciano de Leon Canteiro tem nome poético, né? De Leon Canteiro. Cecília Meirelles, né? Não, Canteiro. Canteiro. Ele manda uma frase. É claro, Canteiros, não é? Canteiro tem grama. Manda uma frase para duelar com o Mr. P, que é a seguinte: contra doenças como a impunidade e corrupção, só nos resta doses diárias de honestidade. Oh. É bom. Eu tô sabendo da sabendo? Da peleia. Quer desafiar o Bi? Aqui já. No dia 19 de novembro, Davi. Não teria capacidade. No Twitter, Mr. _P_ Mr. P escreveu: quem pisa numa formiga... talvez um dia esbarre num elefante. Foi um fatality no Luciano. Frase de Paulo César Medeiros, que trabalha na Kimiflex Argamassas e Revestimentos. Ali na Argamassa? Eu já trabalhei com Argamassa. Erguendo a massa. Ele manda um desafio para o Mr. PY. Ah, o PY. Mr. Pai. Casar Mr. P. só mostra que estamos chegando perto do ciclo da vida. Nascer, crescer, ficar burro, casar e querer morrer. Ele tava indo bem, cara. Tava indo bem. Dia 14 de junho de 2010, Mr. P, passando frio, escreveu isso aqui. Isso é demais. Um ataque de flauta na real. O que me preocupa não é o vizinho, não, mas o muro que nos separa. Neco! 2-0, hein? Todos os dias o Mr. P bota essas frases. Né? Every fucking day. Todos os dias. Não, às vezes não. É uma usina. Não é diário. A vida dele deve ser muito... Não é diário. Tem mais aí? Ele ainda fala, o Paulo César, que gostou muito da discussão hoje do programa da ONU. Não tem mais outra? Tem outra. Ah, tá. Vamos lá. Yana Vitz. Quem? Yana Vitz. Esse tem nome de frasista. Yana Vitz. @gmail.com. Tá. Diga-me quem sois. Tem que ter isso também. Claro, voz. Tem que ter um voz. Diga-me plural, melhor. Diga-me quem sois. E eu te direi quem és. Não, essa aí não tem nem palmo, né? Essa cara. Foi muito boa. Não. Essa aí é livre. Essa foi muito boa. Que isso, é VO, essa então. É VO. É muito... Destruir com ela, então. Prestem atenção no que eu vou falar agora nessa sexta-feira. O Pia é meio Anderson Silva das frases. É verdade. 30 de agosto de 2010. Ainda passava frio. É. Mr. P colhendo flores da primavera. Andando na sua praia aí. Como é que é a praia dele mesmo? Mariluz. Não, andando assim com aquela calça branca, assim, até as canelas. Ei, Mariluz. Calça pescador. É. Vamos imaginar de outra forma, Mr. P. Em um cavalo branco. Pegou o cavalo. Cavalgando pelas areias de Rainha do Mar. Sem camisa, obviamente. Aí ele olhou pra areia. Acendeu uma lamparina. Olhou pra areia, desceu do cavalo. Pegou o graveto, que o Bernardo se machucou hoje. E tascou. A saudade é um desenho na areia. Que é isso? Demais. Se bem que, diga-me quem sois, que te direi quem é. É muito bom. Demais, demais. Foi demais. Só o pessoal da... Matou. Ai, matou a pau. Que momento do programa, cara. Matou a pau, velho. Vamos ver aí. Quem é que dá? Quem é que vai? Vai daí, Davi Coimbra. Eu tenho um espetacular que estamos guardando há uma semana. Então manda lá. Esse é o momento. Agora é a hora. Muito bom. Quando eu guardo há uma semana, vem assim. Ali é da Michelle. Mas dói pra sair. Vamos aguardar uma semana, ô Geiso. Olha só, hein? Primeira piada. Cabeça, literalmente. É da cabeça dele. Primeira piada cabeça. Essa foi da cabeça dele. E no mesmo dia que ele é capa de um caderno de um jornal de grande circulação, é verdade, cara. Começa a descambar. Começa a decadência. Ou não, meu, a ascensão. É a glória, a glória. Olá, pretinhos. Esse é meu primeiro e-mail para vocês. Me chamo Michele, tenho 21 aninhos e escuto vocês desde o primeiro dia. Bom, pretinhos, estou vivendo um dilema. Acontece que minha mãe é bem jovem. Pô, ela tem 21 anos, a mãe dela pode ter 36, digamos, né? Nossa. Pode ser. É bem jovem. Ela tem menos até. Migrou com 14 anos, quer dizer, a mãe dela tem 35 anos. Migrou com 14 anos e é muito bonita. E nos damos muito bem. Mas o caso é que estou ficando recentemente com um homem de 32 anos. A minha idade. Acontece que minha mãe, no momento de fraqueza em seu casamento, se interessou por ele. Ah. Davi, para de ler esse e-mail. Pelo amor de Deus. Não leio mais. Tem coisa. Vai daí, Porã. Tem 32, cara. Que é isso, cara? O cara tem 32 anos. Continua. Bota 5 anos. Bonito. Vai daí, Porã. Tá, piada velha do Porã. Deixa o cara ler o e-mail, velho. Mas ela se interessou pelo cara há 5 anos. Mas não aconteceu nada entre eles, pois ele não quis, pois disse que não ficava com mulher casada, é um cara sério. Minha mãe já ficou uma vez. Minha mãe já ficou uma vez com um ex-namorado meu, enquanto eu estava namorando com ele. Que loucura, hein? Essa mãe. Mas adoraria conhecê-la. Mas se fosse há um tempo atrás. Vontades do Porã. Destruição do Porã. Há um tempo atrás. Depois, assim, uns 8 anos. Olha só, a mãe ficou com o ex-namorado dela enquanto ela estava com o namorado. Mas ela, a menina, perdoou. Mas agora estou realmente com medo. Realmente estou com medo. Estou gostando mesmo dele. Tenho medo, pois além deles regularem de idade, ela era interessada por ele antes de mim. Mas essa que baita mãe... traíra que tu é, hein, mano? Essa mãe é demais. É a mãe. Quem me dirigia a ela como humana? Como se eu estivesse falando contigo, dizendo humano. Também regula de idade. Eu regulo de idade com ela. Só não entende. Jeito da gente falar, né, irmão? Olha só, ela disse que não me sacanearia, mas eu tenho muito medo. Ah, e o pior, o que me dá muita raiva, é que meu pai não deixa eu namorar com ele oficialmente, tipo, em casa. Pais separados, né? Por causa da idade dele. Não, pais juntos. E da sua profissão. Não pode ser junto. Não, separados. Os pais são separados, cara. Não é, pelo amor de Deus, cara. Não, ela fala. Ela tem pai dela, mãe casada. Ela diz isso. Mas é uma... É o que? É uma mulher que vive a vida livremente. Qual é a profissão dele? Ele diz aí, radialista. Ela diz que adora muito porque o pai dela não deixa ela namorar por causa da profissão do cara, é isso? Do cara, é. Não, mas qual é a profissão? É. Radialista. Aí tá assim, nem eu deixaria. Potter, te adoro muito. E fui a menina das cantadas, das suas cantadas, na primeira balada do PB aqui em Santa Maria. Claro! Te lembrou, né? E aí, que tal? Tá chamando na memória. Potter se lembra de cada uma das baladas. A primeira balada do Pretinho. A gente nunca em esquece, Santa Maria. Não teve cantada, não teve nada, aliás. Teve umas latas que jogaram na gente. E aqui ela disse assim, ó, Mr. P, eu te amo. Se não der certo com esse cara aí, se o cara ficar com a mãe dela, é porque só pode você... ser você o homem certo pra mim. Tu viu que ela é bem filha da mãe dela mesmo, né? Já ofereceu pra dois aqui no programa. É verdade. Já deu uma pedrada no Potter e no Pi. Né? É a filha da mãe dela. Tu é uma filha da Da tua mãe. Da tua mãe, meu. Filha da mãe. O Elágio Pianja é genial. Mais um. Mais um. Três pedradas. Cagete adora. E a idade não quer dizer nada. Adoro. Peter, tu é muito legal. Tá pra nascer um cara como você. Maravilhoso. Elevado e tão humilde ao mesmo tempo. Viu só que bonito. Fazer uma festa com ela. Neto, adoro você. Sempre vou nas mateadas. Quando você toca aqui em Santa Maria. Quando é que tem Santa Maria lá, balada? Balada, é, fazer uma festa. Ainda não. Empresário de Santa Maria, você... Até o Geiso, até o Maurício Geiso, ela elogia, cara. Que coisa. Menos tu, Davi. Menos eu. Nem eu, né, Davi? Menos eu. É casado, né, Davi? Menos nós dois. Mas o Cagê não é casado, o Pietro é casado, o Geiso... Mas o Cagê não é sério. Não, ela não gosta de nós. Maurício é casado mesmo, cara. Ela não gosta da gente, Davi. Ela adora homens casados. Pô, o que que nós vamos falar dessa família aí, cara? Ah, não vamos falar nada, vamos deixar assim pra evitar mais um processo. É pra dar algum conselho pra guria. Eu acho assim. Deixa o Davi dar o conselho. Davi é o... Quer dar o conselho, Davi? Dá o conselho. Dá o conselho, dá o conselho. Davi, dá o conselho pra essa menina que tá com medo da mãe dela. O pai dela é o cara que sabe das coisas, porque ela não quer que ela namore em casa. Tá certo. Tem que ficar longe da casa dela, entendeu? É isso aí, o pai já tá levando. Leva o cara pra fora, porque senão a mãe, a tua mãe vai pegar o cara. Tá, mas acha que a mãe não pega o cara fora. Tá, mas vai fugir pra sempre no Natal? É, vai fazer o quê? Cara. Não, tem que ir pra casa dele. Não, tem que chegar e fazer uma cariação. Eu acho que ela devia abrir o jogo pro pai dela. É. Ah, é? Dá uma crise familiar, cara. Pô, mas ué. Eu acho que tem que deixar a coisa acontecer. Que não acontecer naturalmente. Seus classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vocês me racham a cara. Pô, deixa eu só falar aqui. Não, não vou deixar falar nada. Vou dar os classificados do Pretinho aqui, ó. Olá, cala a boca, Porã. É importante, Porã. O que tu quer falar, Porã? Que tem balada do Pretinho semana que vem em Piauzinho, ai, cara. Não, perto de Chapecó, já falamos da balada agora. Semana que vem estaremos em Piauzinho. Que beleza. Com a balada do Pretinho. Que beleza. Que beleza. Olá, galera do Pretinho. Tô vendendo HD externo de 1 tera, tipo 3.5, novo, por R$270. E um HD externo de meio tera, tipo 2.5 de bolso novo por R$185. Um HD de meio tera e um HD de 500 giga. Tô com meio tera aí também. Os interessados. Cheio de filme. Meio tera. Devem mandar e-mail para vendohdexterno@yahoo.com.br. Nunca queimou um HD de vocês assim? Ah, queimou, meu queimou. Não queima toda hora. O pause tá bem queimado já. Sabe o que é o seguinte, Magnata? Eu tô aí com hardware. Hardware, uma parada bem rara mesmo. Pra galera que quiser curtir o fim de semana, é só entrar lá no site do Magnata, o magnata.com.br. Dá uma conferida aí. Magnata.com.ar. Vendo HD externo, @yahoo.com.br. O cara é nosso grande fã, o nome dele é Arthur. Obrigado, Arthur. Quem é que fica se chacoalhando, chacoalhando na cadeira aí? Só um pouquinho. Quem é que fica se chacoalhando na cadeira Cada aí? Um se chacoalha agora pra gente descobrir. Vai. É que eu fico ouvindo. Eu acho que é rato aqui no estúdio. Rato no estúdio? É rato. Esses ratos! Nas laranjeiras, tu comprou o iPad do cara lá? Não. Não comprei. Continuando aqui, caros pretinhos. Gostaria de anunciar o meu carro. Segue abaixo a descrição. Corsa Sedan 2003, modelo novo, igual ao hatch. Preto, quatro portas, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, 20 mil. E-mail. Corsa Sedan modelo novo @hotmail.com. Show de bola esse carro, hein? Valeu pela oportunidade que o programa nos dá para divulgarmos de graça nossos produtos. É o Pretinho Básico, né, cara? Parceria a FU com sua audiência. Dizem que esse carro é um dos mais econômicos do mundo. Aliás, o blog do Pretinho, cara, todo dia tô liberando aí pro meu... E aí tem um monte de oferta nos comentários. Qualquer post nosso que tu abrir ali vai ter comentário, vai ter alguma venda. Pô, vem aí um upgrade violento no blog do Pretinho. Sim, gente, merece, né? Você que já é fã do blog do Pretinho. Exatamente, é isso que eu tô fazendo, gente. Não. Vai ficar muito legal, porque agora tem uma nova jogada. Qual é a jogada, amigo? Vocês não sabem, é chat. Sala de bate-papo, esse é o teu novo, legal. Esse é o novo jeito de ser e fazer do Almir, né? O blog do Pretinho vai virar um chat, gente, em que a gente vai poder conversar com a galera. Que legal, Almir. Vai ter salas de bate-papo. Muito inovador. Casadas, 19 anos. Pulando a cerca. Morenas, loiras. Mães de, né? Que sacada. Muito bom, é, Almir. Negro conversar com alguém que tu não conhece dali. Através das teclas bom. Do computador. É uma revolução nas redes sociais. Vai ser isso no blog pra ti? Não. Mas como é muito caro pra fazer? É muito caro, é muito caro, eles não é querem fazer. Se eu fosse vocês, insistia com a RBS. Não tá no orçamento desse ano, infelizmente, vai ter que entrar no orçamento do ano que vem. E outra coisa que é muito importante, que sempre tem no blog do Pretinho, que é verdade, gente. Verdade. A verdade é muito importante. A verdade bendita. E a Almir Ketim é comprometida com a verdade. Por isso, pra você não ter mais que dar desculpa esfarrapada, a Almir Ketim Development Group and Products Group and Software Corporation. Meu Deus. Traz até você uma série de soluções para não ter que mentir mais. Por exemplo, quer faltar no trabalho? Boa. Falar, ah, tô gripado, chefe. Mas não tá gripado, você está mentindo. A Almir Ketim desenvolveu a vacina da gripe pra você se injetar a gripe em você mesmo. Você fica gripado e falta dar o trabalho. Boa. Da mesma forma, desenvolvemos um chip pra você botar no seu vô. No seu vô. Chip no vô? No vô. Aí você, ah, não posso trabalhar que meu vô morreu. Aperta o botão, ele morre de verdade. E aí você não precisa mais mentir para o seu chefe. É ruim, né, cara? Eu já é ruim ter que mentir, vocês, né? Nunca mataram ninguém na família para faltar emprego, faltar trabalho, faltar aula. O Porã já perdeu a voz, meu. O Potter já matou. O Potter já matou. Já matou um monte de gente. Já matou um monte de gente e não veio trabalhar, né? Exatamente. Já teve. Matou um monte de gente aí de manhã. Aí chegou tarde. É o Arthur matando gente. Alô? Alô, Arthur. Tô ruim da voz, Arthur. Tô matando aqui um parente. Show de intervalo. O e-mail, qual é o e-mail? O estagiário implantou um chip no Porã. @ cuidado Porã. .bigtits.com.br. Estamos de volta com o Pretinho Básico para toda a Rede Atlântida no sul do Brasil, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Aliás, batemos mais um recorde de acessos no site da Atlântida este mês. Sensacional! Galera, entra no site para ouvir o Pretinho, entra no site para entrar no blog. Tem os cabelos no espaguete. Tem os cabelos no espaguete, tem a programação da Atlântida. Muito bacana, muito obrigado pela sua audiência. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. E aí, quem vai fazer o bola? Fala, Potter. Informação, Potter. Informação. A torcida quer saber sobre o Rote. Nesse exato momento acaba um treino no Beira-Rio, acabou um treino, e aí os jornalistas estão colocando aqui no Clique RBS, no Clique Esportes, que o Celso Rote vai dar uma entrevista, que possivelmente nessa entrevista ele anuncia sua saída. Por outro lado, o presidente do Inter, Giovanni Luiz, garantiu que o Rote estará na frente do Inter no domingo às 4 da tarde, na última rodada do segundo turno do... Não, na fase classificatória do segundo turno. Ele disse que vai estar na frente... E o Sigma Lambda Alfa lá falou também que o Roberto Sigma... Rote continua, né? É. Se ele vai estar na frente, pode ser que ele esteja na frente do Beira-Rio. Esperando o ônibus. Ou se ele estiver à frente do time, aí sim ele estará na Casa Mar. Ou da televisão, né? Todas as informações dão conta de que Paulo Roberto Falcão já seria o novo treinador do Inter. Falei com o Falcão hoje à tarde, o Falcão falou que o telefone dele não para de tocar. Quer dizer que Sexy Hot... Mas o próprio Falcão não confirma. Mas será que o Falcão vai sair do Rapa pra treinar o Inter, gente? Pois não, é, mas Paulo o Rapa tá parado. Roberto Falcão, cara. O Rapa tá parado. Sexy Hot só no Rock in Rio. Queria ouvir do Davi Coimbra, que é obviamente editor de esportes da Zero Hora e tem informações privilegiadas sobre o assunto. Não, é isso aí mesmo. A notícia é que o Falcão se reuniu com a direção do Inter ontem, com o Sigma, e que já está tudo acertado, pelo menos verbalmente, né? Agora, claro, pode reverter, pode. Mas, cara, como é que vai permanecer? Como é que o Inter vai permitir que o Rote fique quando o Rote não agrada mais a torcida nem aos jogadores, cara? O Rote não vai ficar. Não vai ficar. Mas as opções são pouquíssimas, tirando o Falcão, né? Não, tem opções. Falam do Dunga, né? Geninho, Dunga é um dos Geninho, tem o Dorival Júnior. Dorival Júnior em litígio no Atlético Mineiro. Mas aí é eliminado. É um bom técnico. É caro, né? Mas é um bom técnico. Vocês já imaginaram o Falcão treinando o Inter e o Renato treinando o Grêmio? Os dois maiores ídolos da história da dupla Grêmio. Eu acho até que sacada tua, hein, Porã? Que sacada. Que sacada tua, hein? Demais, de vez em quando eu tenho alguma. Fazer uma disso, uma. Eu não ouvi. Mongo, viu? Mongo da bateria. Eu não ouvi o programa. Vai tocar teu surdo. Aliás, amanhã por isso é surdo, né, cara? que é, Porã? Desculpa, gente, eu vou embora. Não, fica aí, Porãzinho, fica aí. Tem campeonato catarinense. Manda bala aí, mano. Rodada decisiva, 4 da tarde, domingo, todos os jogos, tá? Metropolitano e Brusque, Joinville e Imbituba, Concórdia, Chapecoense, Marcílio Dias e Avaí e Figueira contra o Criciúma. Baita jogo, no Orlando Scarpelli, tudo domingo, às 4 da tarde, pra definir depois ali a semifinal. E tem a última rodada do Campeonato Gaúcho também, né? A última rodada do primeiro turno. Mas eu não separei aqui. Também todos os jogos às 4 da tarde, todos só teve um jogo. Um jogo com os dois rebaixados foi cancelado. Foi cancelado Porto Alegre e Inter de Santa Maria. Com já estão rebaixados. Ia ser um belo jogo. Ia ser um belo jogo. Eu ia fazer uma matéria lá. Claro, mano. Baita jogo. Olha, vou liberar agora então aqui o nome do ouvinte que vai nos receber em casa amanhã. Que vai ter o Pretinho Básico na sua casa, uma cortesia do Big. O Big é preço baixo todo dia. É o nosso querido Diogo Paulo Trisotto. Feito! Diogo Paulo Trisotto, bairro Vila Jardim, em Porto Alegre. Amanhã a gente vai estar na tua casa, maluco! Já separa uns quitutes só. Ah, não, já pedimos. Pastelzinho de tem carne. Tem que pedir pra tua mãe, Diogo, fazer pastelzinho de carne pra nós. Avisando meio em cima. Coca-Cola, falado. E Coca-Cola, hein? Tá meio em cima avisar, avisamos ele. Um pastelzinho de carne agora, tu faz na hora, né? Já velho. Falou com o Almir pra ver a técnica do negócio. Não, tá tudo ok. Fica tranquilo, meu querido. Então tá bom. Pode ficar tranquilo. Agora tem que. Não, me vê com. É coca, não me vem com cerveja. Ah, Jesus! Quer que eu leve um pastelão também? Não. Deixa que a mãe do nosso querido Diogo Paulo Trisotto faça os pastelzinhos. Fala, pô. Do Pretinho tem mais um vídeo da semana nosso, né? No Clique Sports, onde a gente demonstra. Sim. A gente encena o momento esportivo da. O atual momento esportivo. E obviamente hoje no sul do país é essa troca de comando no Inter aí, né? E a gente encenou o Rote. Tá lá. Legal. Vamos ver aí, Cajezinho. O sujeito vai visitar um amigo deputado federal e aproveita pra ele pedir um emprego pro seu filho que tinha acabado de completar o supletivo do primeiro grau. Olha, eu tenho uma vaga de assessor, só que o salário não é muito bom aqui, né? Rama, quanto, doutor? Quanto? Ah, pouco mais de 10 mil. Porra, 10 mil? Mas é muito dinheiro pra esse guri. Ele não vai saber o que vai fazer com tudo isso, não, doutor. Não tem uma vaguinha mais modesta? Olha, só se for pra trabalhar na Assembleia, meio período. Estou pagando só 7 mil. Ah, mas ainda é muito, doutor. Isso vai estragar, vai acabar estragando o guri. Bom, então tá, eu tenho uma de consultor. 5 mil reais por mês serve? Isso ainda é muito, doutor. O senhor não tem um emprego que pagasse uns 1.500, até 2.000 reais. Olha, tem até tem, mas aí é só por concurso e é pra quem tem curso superior, pós-graduação ou mestrado, bons conhecimentos em informática, domínio da língua portuguesa, fluência em inglês e espanhol e conhecimentos gerais. Além do mais, ele tem que comparecer ao trabalho todos os dias. Aí fica ruim. Uma piada de cunho político. É uma anedota social, demais. Social contestatória. É uma análise da cortina que separa. Separa, exatamente. A sociedade muito profundo, boa, Cajé. Marcos, a loucura. Muito boa. Tem uma frase. Nota se coloca em outro layer. Quem mandou foi o Jefferson. Obrigado. Camacho. Quer falar mais um pouquinho, Potter? Não, Mr. Pitt, tem uma frase sobre isso. Hoje tu tá meio ansiosinho, né? Não vi ontem. Não veio sexta-feira, né? O que vai fazer depois do programa? Vai matar algum. Ele tá muito carregado. Vai matar muito carregado hoje. Algum parente vai matar. Não, hoje vai rolar uma festinha da TV Com. Lá na casa. Que saudade. Lá na casa da Tânia Carvalho. Pô, demais. Tu podia espremer a espinha antes de ir, né, meu? Demais. Eu não aceito críticas sobre o meu corpo. O Diogo vai estar lá, será? O Diogo tá em New York. Em New York. Qual é a frase que tu tem, meu pai? Mr. Pica. Mas de novo? Mas é que tem que ter um desafiante, né? Não é assim desafio. Ah, mas eu tenho desafio. Sobre... Ele quer encaixar, Não, mas não. É assim... uma frase sobre o momento econômico que a gente tá falando da piada aqui. Entra a trilha, mas fala, não pode entrar acaba. A frase sem um desafiante. Tem que ter um desafiante. Não, eu tenho aqui um desafiante, cara, chamado Márcio Abad. Vocês estão me deixando louco. E ele fala o seguinte. Desde o dia 2 de abril de 2007. Calem-se, cara. Se na vida você... Calma aí, meu. Não dá pra ser sem trilha. É, meu, tá descaracterizando a parada. Cara, dá pra parar um pouco. Ele mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá descaracterizando a parada. Tá colocando isso. Olha, ouve as flautas de muito além, gente. E é fã incondicional do Pretinho Básico. esse babaca do Márcio Abad. Marção, era só pra testar a tua fidelidade ao programa. Ué? Que isso? Se na vida você não tiver um motivo pelo qual vale a pena viver, certamente você não terá um motivo pelo qual vale a pena viver. Não, não. Não, tá mal. Não, não, não, não, não, não pode não, ser verdade. Não, não, ninguém manda uma frase dessa pra competir. Não, eu vou pegar uma fraca do Mr. P. É um não, garoto. Tu pega novo. Aquela que tu pega prometeu. Aquela, pega aquela. Então tá aqui. 29 de setembro de 2010. Como é que nós vamos saber qual é aquela, Mr. Andela. Piandela. Sobre economia e tudo mais, né? A moeda é uma boa forma de entender a palavra. De um lado, a face de quem diz. Do outro, o valor dela para quem ouve. O quadro precisa de três desafiantes. Esse é o quadro. Então vamos a mais uma frase. Hoje não tem. Não, vamos descaracterizar. Tem como fazer o Mr. P contra o Mr. P? Vai ver qual que é pior. Pode ser uma boa. Que vamos nem no play, joga Inter contra Inter. Tem uma boa. Pra ser justo. É tão colorido. Dá 0 a 0. Dá 0 a 0. Nem o Inter pode ganhar. Tem uma boa aqui que é o seguinte, ó. Silvana Hornburg. Ela que tem pernas longas. Ai, cara. E diz que quer o pretinho na casa dela. Olha. Ah, ela quer, né? Queria pastel de carne. Opa! Piangers. E um cheesecake de framboesa que só eu sei fazer. Que delícia! Um cheesecake de framboesa. Ela diz o seguinte: há três coisas que não voltam jamais. A flecha lançada, a oportunidade perdida e o velho Porã. Boa frase. Gostei. Boa frase. Gostei da frase. Só o Porã pra dizer essa frase. Gostei. E a Dupi, pra encerrar o programa, inclusive, a semana e tudo isso que já passou. Mr. P, dia 30 de fevereiro de 2008. Não, 30 de fevereiro não. Basta apenas um ano de vida em silêncio e aprendemos a falar. E precisamos muitos anos de vida falando para aprender a silenciar. Muito bom, muito bom. Não é à toa. Gostei. Não é à toa que tem um programa com as frases. Tem, já tem. É o Cotonete do Pica. Sim, não é à toa. Pelo amor de Deus, velho. Muito bom, velho. Para com esse troço. Imaginando o Pi sentado na casa dele. Olhando na BR ali, né? Os carrinhos passando. Sem camisa. Sem camisa. Que loucura. Eu também fico imaginando o Pi e essas que frases. Fica imaginando, Magnata. Ei, papai, que tu acha? Eu acho legal. As frases do cara são viajandona, Magnata. Deixa eu dar um toquezinho aqui pra nossa audiência bacana. Que tá querendo um telefone novo, um telefone bacana. Tem um celular TIM Onda OTV 1000. Esse é bom. Com touchscreen, TV digital, câmera de 2 megapixels, MP3 player, rádio FM, Bluetooth, tudo por R$199 no TIM Infinity Pre. Ou 12 vezes sem juros de R$16,58. Duas servas na noite. R$16,58 o cara vai pagar por mês. 12 vezes para levar para casa este celular TIM Onda OTV 1000. Passa lá no Big para conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou para você. O Big vai estar com a gente amanhã na casa do nosso ouvinte chamado Diogo Paulo Trisotto. Diogo Paulo. Bora, Diogo, amanhã, hein? Pastelzinho de carne, hein, Diogo? Aí. Coca-Cola. Vou levar o pastelão, mais. Vou levar o pastelão. Normal e zero, né? Queridos, era isso, né? Estamos encerrando esta semana aqui no Pretinho Básico. Muito obrigado pela audiência da galera. A rapaziada se junta, se gruda na gente pra ouvir o Pretinho Básico e a gente é muito feliz com isso. Gente que se liga na gente. É um privilégio poder estar aqui em duas edições, duas horas por dia, falando pra mais de 1 milhão de pessoas. Opa, sabe o que é isso, cara? Sabe o que significa 1 milhão de pessoas, amiguinhos? É uma Porto Alegre, né? É 1/8 da torcida do Grêmio. Mas tu só pensa nisso, sabe? Não tem em que mais pensar fora o Grêmio. Quem é que vai ganhar a Libertadores? O Grêmio. E por ironia do destino, o novo treinador do Inter é um volante. É verdade, cara. Mas que volante, né? Pô, o Rotti saiu e botou o quê? Um volante no lugar dele. Que maravilha. Diego Lisca, ela gosta. Muito bom. Ficamos por aqui com o Pretinho. Boa noite, bom final de semana. Obrigado por tudo.